certa noite muito escura, tirei de brincadeira, espaiei 16 chumbos com a minha tiradeira. No momento ia passando 15 patos no terreiro, que caíram fulminado, que tiro mais certeiro. Oi, que mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Oi, que mentira que lorota boa. Uma coisa aqui no Rio que me chamou a atenção foi ver a facilidade que se toma a condução. Todo mundo comportado, seja em trem ou gostosão, e os tais de trocadores, que amáveis que eles são. Que mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Vou contar agora um caso que este dia aconteceu. Minha sogra está de prova que tal fato sucedeu. Uma cobra venenosa viu a véia e mordeu, mas em vez da minha sogra foi a cobra que morreu. Que mentira que lorota boa. Oi, que mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Oi, que mentira que lorota boa. O meu primo Zé Botoca mente tanto que faz dó. Me contou que pegou água, enrolou e deu um nó. Que mentira mais danada, que lorota mais à toa. Dá nó na água não é possível, é Botoca e das boas. Que mentira que lorota boa. Que mentira que lorota boa. Cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião. Vai, Ouvimos com Luiz Gonzaga, dele Humberto Teixeira, Macapá, Lorota Boa e Baião. Programa sempre aos domingos, nesta última meia hora, homenageando a obra de Humberto Teixeira. Lembrando a você, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis, Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis, e o seu programa Arquivo de Cera, todo domingo, de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho. Ao meio-dia tem Roda de Samba, com Fátima Mendes, e 2 da tarde, o Memória 107, homenagem aos 90 anos da cantora e compositora carioca Carmen Costa. Carmen Costa, 90 anos, 2 da tarde, no Memória 107. Vamos continuar, nós sempre aos domingos, agora com a obra de Humberto Teixeira, Calu, Baião, letra e música de Humberto Teixeira. Depois tem mais um, que também tem letra e música de Humberto Teixeira, 13 Carneirinhos, na voz da cantora Eliana Pintmann. E no final do bloco, Adeus Maria Fulô, parceria do cearense Humberto Teixeira com o paraibano Sivuca, na voz de Nerino Silva. Thank you. ninguém. Enxuga teu pranto de dor, que a seca mal começou. Enxuga teus olhos, Maria, flor do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. Lá longe as horas da volta, e eu conto na minha mão. Teu pranto de dor, que a seca mal começou. Enxuga teus olhos, Maria, flor do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. Lá longe as horas da volta, e eu conto na minha mão. Ouvimos com Dalva de Oliveira, letra e música de Humberto Teixeira, Calu. Depois, 13 Carneirinhos, mais uma letra e música de Humberto Teixeira com Eliana Pittman. E a última do bloco, Adeus Maria Fulô, parceria de Humberto Teixeira com o paraibano Sivuca, na voz de Nerino Silva. Vamos encerrar nosso Sempre aos Domingos com mais dois clássicos da música brasileira, parceria de Humberto Teixeira com Luiz Gonzaga, na voz do Rei do Baião. Luiz Gonzaga canta pra gente, dele Humberto Teixeira, Légua Tirana e Respeita Januário. Oh, que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana, ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via. Quando o sol tostou as folhas e bebeu o riachão, fui até o juazeiro pra fazer minha oração. Tô voltando estropiado, mas alegre o coração. Padeci, ouviu minha prece, fez chover no meu sertão. Que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana, ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via. Varei mais de 20 serras e alpercata e pé no chão. Mesmo assim, comida farta pra chegar no meu rincão. Trago um terço pra das dores, pra Raimundo um violão, e pra ela trago eu e o coração.

E o nosso programa sempre aos domingos vai ficando por aqui. No finalzinho ouvimos aí com Luiz Gonzaga, dele Humberto Teixeira, Légua Tirana e Respeita Januário. No Sempre aos Domingos de hoje, homenagens a Lauro Maia e Humberto Teixeira. Sempre aos Domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, colaboração do acervo musical de Célio Oliveira Santos. No áudio, Assis Lima. Após o intervalo, tem Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical nireis, e o seu programa Arquivo de Cera. De 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho. Hoje ao vivo, Brasileirinho de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes. 14h, o nosso Memória 107. Homenagem aos 90 anos da cantora e compositora carioca Carmen Costa. Carmen Costa, 90 anos, 14h, no Memória 107. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera.